Uma boa noite mais uma vez a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É sempre uma grande alegria retornar a esta casa, que embora estejamos ausentes aí por muito tempo, sempre consideramos também a nossa casa. Temos uma lembrança muito querida daqui das nossas atividades, dos amigos que fizemos aqui, dos nossos amigos aqui do LEAD. E é com alegria que retornamos para hoje falarmos do tema Poder das Palavras. Mas por maior que seja a distância, você está sempre nos nossos corações. Ah, eu tenho certeza, Luiz. Tenho certeza disso. Tem. Chuva, faça sol, caia neve, tempestade, maremoto, terremoto, tsunami, furacão, você está nos nossos corações. E vocês também estão nos nossos. Tenho certeza disso. Com certeza. Mas vamos nessa noite então refletir sobre o poder das palavras. O homem vem já há muito tempo acreditando no poder das palavras. E refletir sobre esse potencial divino, que é a capacidade que nós temos de nos comunicar, de interferir na vida, às vezes para o bem, às vezes para o mal, é muito importante. Nos ajuda a compreender melhor essa grande força que nós temos determinante na vida. Quando a gente fala de poder das palavras, vem à mente muitas ideias, muitas especulações e até uma vontade de descobrir um poder mágico que permita tornar as palavras uma forma de direcionar acontecimentos na vida. Vamos tentar nessa noite descobrir se isso realmente pode acontecer? Antes, nós vamos fazer uma passagem pelo Evangelho, buscando dois episódios que revelam o poder das palavras. Nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos, contando a história dos filhos de Seva. Seva era um chefe dos sacerdotes judeus, e ele tinha 7 filhos. E eles já tinham ouvido falar que os discípulos de Jesus, que Jesus, tinham o poder nas suas palavras. Tanto é que eles presenciaram uma possessão. Na época falavam que era o demônio, um espírito maligno, que tomava o corpo das pessoas e faziam-las fazerem o que ele quisesse. E até hoje a gente usa, dentro da doutrina espírita, o termo possessão, quando a obsessão chegou num estágio tal que a pessoa já não tem mais controle sobre a vida dela. O espírito faz o que quer com a pessoa. E tem casos que muitas vezes são classificados como loucura, como algum tipo de distúrbio mental, em que a pessoa faz coisas que ela não quer e ela é levada a fazer. Isso é um exemplo de uma possessão nos nossos dias. Mas esse episódio que é narrado no livro de Atos, que está lá no Novo Testamento, ele fala que esse jovem, então, ele estava completamente perturbado, tinha uma expressão de loucura mesmo, de descontrole total. E os filhos de Seva, 7 homens já, adultos, foram tentar exorcizá-lo, expulsando dele aquele espírito maligno como eles acreditavam. E eles tentaram usar uma fórmula, dizendo para ele assim: em nome de Jesus, eu ordeno que saia do corpo desse jovem. Em nome de Jesus, de quem Paulo prega, eu ordeno que vocês saiam, ou que você saia do corpo desse jovem. E aquele espírito que tomava o corpo do jovem respondeu pelo próprio jovem: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E o que que o espírito fez tomando o corpo daquele jovem? Começou a bater nos filhos de Seva. Um rapaz sozinho bateu em 7 homens adultos. Quem já tentou conter uma pessoa numa crise ali, que o obsessor pega a pessoa ali e torna ela descontrolada? Não existe força que segura, viu? Mesmo porque quando a gente toca num obsediado que está num estágio desse, a gente se exaure completamente, porque ele suga todo o nosso fluido ali e a gente fica prostrado. Então, aqueles homens não conseguiram deter aquele jovem endemoniado ou aquele jovem tomado, possesso. Eles acabaram apanhando do jovem e o espírito estava com uma fúria tal que rasgou a roupa deles. Eles saíram nus da casa, correndo de medo, espancados. Então eles tentaram fazer algo usando palavras, usando o nome de Jesus, o nome de Paulo, e não conseguiram nada. Mas no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma narrativa também de Paulo na cidade de Filipos, em que ele estava lá pregando, levando a Boa Nova para aquelas pessoas, e ele então começou a ser seguido por uma pitonisa. Pitonisa era como chamavam na época as médiums que faziam adivinhações cobrando, porque isso sempre existiu na história da humanidade. Médiuns, por não entenderem, naquela época nem tinham esse conhecimento de que mediunidade não se pode cobrar, ela então adivinhava coisas que as pessoas perguntavam. Não era bem ela que cobrava pelas adivinhações que ela fazia, eram os senhores dela, porque ela era uma serva, ela tinha que obedecer o que os senhores mandavam, e eles mandavam ela adivinhar, ela exercia aquela mediunidade desequilibrada e ela anunciava coisas para as pessoas. Mas no dia que Paulo teve em Filipos, então, ela começou a seguir Paulo e falar coisas, que ele era um homem enviado por Deus, que era um homem santo, que precisava ser ouvido. E ela foi muito insistente nisso. Por onde Paulo estava andando, ela estava falando isso. E aí Paulo deve ter sido intuído ali na hora que aquilo não era uma boa coisa. Mesmo que fosse elogio para ele, mesmo que ela, que tinha prestígio no meio daquelas pessoas, dissesse para ouvi-lo, aquilo poderia ter uma intenção oculta. O Evangelho, o livro de Atos, não relata isso. É uma dedução que eu presumo, né, do que pode ter motivado Paulo a dizer o que ele disse para ela. Provavelmente, o Espírito, ao guiá-la para fazer aquilo, ficar falando, elogiando Paulo, talvez quisesse ganhar algum prestígio com aquilo. Porque quando Paulo fosse embora, as pessoas que ficaram encantadas com os ensinamentos de Paulo poderiam pensar: ah, aquela pitonisa elogiou Paulo, ela deve conhecê-lo, deve saber quem ele é, vamos atrás dela. Então Paulo deve ter sido intuído de que esse elogio todo que ele estava recebendo poderia ser algo com uma segunda intenção. E Paulo, na sua lucidez, ele então fez o seguinte: ele expulsou aquele espírito que estava ali estimulando a mulher a falar que ele era de Deus. Ele disse assim: oi, fala. Ah, para abalá-lo, né? Pegá-lo no orgulho, né? Prepotência. Então ele, muito Senhor, ele percebeu a maldade. Exato, pode ser mesmo. As maldades que faziam com Jesus. Sim, ele pode ter percebido isso. E ele falou assim: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então olha que interessante aqui. Aqui nós temos a mesma fórmula que os filhos de Seva estavam tentando aplicar para expulsar o espírito, e aqui ela funcionou. Quando ele fala em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia, aquilo realmente aconteceu. Então nós temos duas situações bem opostas. Com o uso de palavras, numa não acontece nada, na outra tem um efeito impressionante ali. Então, será que as palavras têm o poder ou tem algo a mais por trás das palavras? Quando a gente diz que o nome de Jesus tem o poder, que poder que é esse que está por trás do nome de Jesus? É o que nós vamos ver no decorrer então dessa noite para a gente chegar nessa conclusão. Nós temos então que já levar em conta essas situações e vamos lembrar que a palavra é algo que vem evoluindo com o homem, com a humanidade. André Luiz relata no livro Evolução em Dois Mundos algo muito importante. Quando os primeiros homens começam a viver aqui na Terra e começa o longo processo de evolução, que segundo a ciência materialista já decorre aí uns 200 mil anos só da nossa espécie Homo sapiens, eles estimam isso com base em achados aí de fósseis, datação por carbono 14. É um período mais ou menos estimado, ninguém tem certeza, precisão disso. Nem os espíritos se atreveram a trazer com precisão esse tempo que nós estamos aqui. Mas a nossa evolução, então, se estima em torno de 200 mil anos. De lá para cá, a nossa capacidade de comunicação vem evoluindo, e isso tem um porquê. Isso está atrelado fundamentalmente com o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. Eu já volto a falar nisso. Pois não? Você pode me dar uma informação? Ali a frase fala, eu que saia dela. Isso. Mas o espírito, ele pode entrar dentro do corpo físico que não nos pertence? Então, ali é dentro do conhecimento da época. Quando a gente fala que o espírito está incorporado, ele não está dentro. Ele não toma conta em definitivo, ele não substitui o espírito. Ele está ligado mentalmente, fluidicamente a ela. Entendeu? Quando ele fala dela, é no sentido amplo. Saia da vida dela, saia da influência dela, não necessariamente de dentro do corpo. Mas então a palavra e evolução, nós vamos ver que a nossa capacidade de falar, e isso quem atesta é o André Luiz, a nossa capacidade de falar foi decisiva para o desenvolvimento do nosso pensamento. E tanto é que até hoje é assim. Uma criança que não aprende a se comunicar, mesmo que ela nasça muda, mas ela tem que desenvolver uma forma de comunicação. Se ela não desenvolve a forma de comunicação, ela não desenvolve a capacidade cognitiva que ela é capaz de desenvolver. Então a gente percebe que a comunicação ela é fundamental para o desenvolvimento da inteligência numa encarnação. Na evolução do homem também foi assim. A capacidade de falar, de se comunicar, foi decisiva para que a gente desenvolvesse o raciocínio, o pensamento lógico, para que a gente criasse a memória, para que a gente reafirmasse ideias, histórias, acontecimentos, e isso fosse criando aquilo que nós somos, a nossa personalidade. Nós só temos uma personalidade, uma individualidade, porque temos uma história. Temos uma história porque temos uma memória. E essa memória, ela cria muitas vezes de que forma? Através da fala. O que a gente nunca mais falou, o que a gente nunca mais refletiu sobre aquilo, vai se apagando da nossa memória. Então falar é algo fundamental na nossa evolução. E educar a capacidade de falar é mais fundamental ainda. Então, nós vemos que falar levou o homem primitivo a desenvolver o pensamento contínuo. Essa imagem aqui ela é meramente simbólica, ela não representa a nossa evolução, que ela não foi linear. A nossa evolução ela é bem ramificada. Nós não vamos nos deter muito nesse aspecto, que eu até poderia falar mais sobre ele, porque o nosso objetivo não é falar da evolução biológica do homem, mas sim falar dessa capacidade de falar, de se comunicar. A nossa evolução, então, do pensamento contínuo, que é isso que nós temos, sermos capazes de pensar continuamente, só é possível porque nós somos capazes de nos comunicar. Então, se nós quisermos aprimorar ainda mais a nossa capacidade mental, nós precisamos aprender a dominar também a nossa comunicação. Dominar a nossa conversação, dominar as nossas palavras. Por isso que elas são tão importantes na vida do espírito. A comunicação, ela é fundamental para direcionarmos o nosso futuro. E as nossas palavras, elas têm um poder tão grande sobre a nossa vida que nós não percebemos. Às vezes a gente fica em busca de um poder mágico, de palavras que possam produzir efeitos, e em vários meios espiritualistas existe essa crença que algumas palavras têm poderes mágicos. Mas a nossa palavra, ela tem um poder muito mais fácil de constatar, que é essa influência que nós criamos uns sobre os outros. Antes de pensarmos se a palavra tem um poder espiritual ou não, cabe nos refletir no poder que as nossas palavras têm em nossas relações. Tudo que nós falamos está interferindo na vida dos outros e sobre a nossa própria vida. Tudo que as pessoas falam interfere sobre nós e sobre a nossa vida. Uma pessoa me contou uma história assim, que alguém disse para ela, Ela estava vivendo um problema e a outra pessoa disse assim: você não merece isso. Foi a partir do momento que a outra pessoa disse para ela: você não merece isso, que ela teve consciência de que aquilo que ela estava vivendo não era uma situação regular, não era uma coisa normal. Porque até então, para ela, era uma coisa, um problema, uma luta, uma dificuldade, mas ela não tinha tomado consciência de que aquilo não devia estar acontecendo na vida dela. Porque alguém disse, verbalizou: você não merece isso, ele se tocou. Então veja, esse é um exemplo, mas nós vamos guiando a nossa vida pelo que as pessoas falam desde que nós nascemos. E nós estamos interferindo na vida das crianças desde a hora que elas nascem por aquilo que nós falamos. Está até demonstrado isso aí já por pesquisas, que até o ato de conversar com a criança ainda dentro da barriga da mãe gera estímulos positivos. Então nós temos um poder muito grande, que mesmo que não existisse nada de natureza espiritual em nossas palavras, só essa capacidade de influenciarmos uns aos outros já mereceria de nós uma atenção bem grande e um cuidado muito grande. Porque da mesma forma que nós podemos erguer, elevar, motivar, fazer crescer com a palavra, nós podemos destruir com palavras. E há palavras que, uma vez pronunciadas, elas vão exigir da gente, às vezes, tantas outras palavras para corrigir aquilo que elas distorceram, aquilo que elas desviaram, que nós vamos perceber que algumas poucas palavras, em determinados momentos, elas são capazes de interferir em toda a vida do indivíduo. Por isso, o cuidado, a atenção que temos que ter com elas. Mas nós vamos ver então que nós criamos uma impressão nos outros e sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós afirmamos. Tudo aquilo que a gente fala com convicção não influencia só a outra pessoa, influencia a gente também. A gente passa a acreditar naquilo que a gente também diz constantemente. E a gente passa a se guiar por aquilo que nós estamos falando no dia a dia. A gente não percebe muito bem isso, mas todas aquelas ideias que nós vamos repetindo diariamente, vamos afirmando, isso vai acentuando em nós. Quer ver um exemplo disso? É um pensamento pessimista quando nós pronunciamos num dia difícil. A gente reproduz uma situação difícil ali, fala sobre ela e começa a enfatizar aquilo. Aí outra pessoa fala sobre aquele mesmo problema, e outro também fala, e outro fala. De tanto reclamarem, de tanto falarem de um problema, ele parece ser insolúvel. Todos nós aqui já passamos por ambientes em que as pessoas estão muito cansadas, estressadas, sobrecarregadas, exigidas, até além dos limites que elas poderiam ser exigidas, e nós vemos que muitas vezes, aquele falatório pessimista naquele ambiente reforça, às vezes, atitudes muito negativas que as pessoas tomam. Por exemplo, serem propensas a uma briga, a entrarem numa discussão. Porque vem um e fala de fulano, vem outro e fala do outro. E a gente vai somando tudo aquilo dentro de nós e cria em nós um estado que nos leva a uma posição de combate. E às vezes a gente fica até adversário das pessoas sem ter realmente conhecimento da realidade, só por aquilo que as pessoas nos dizem. Então nós estamos usando um poder muito grande quando nós falamos algo. Por isso que a recomendação de se pensar antes de falar, ela é fundamental. Quem quiser dotar as suas palavras de poder, reflita antes no que vai falar. Porque nós podemos direcionar acontecimentos por aquilo que nós falamos. Então, André Luiz tem uma frase muito inteligente sobre isso, está lá no livro Sinal Verde. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Uma vez que você ainda está pensando, você pode não falar, não interferir nas pessoas. Pode mudar, mas a partir do momento que você falou algo, aquilo passa a ser uma sentença sobre você. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para a felicidade quanto para a infelicidade. E quantas vezes nós já não ficamos reféns daquilo que nós pronunciamos, seja porque nos comprometemos falando o que faríamos, seja porque expressamos um estado emocional nosso, que as pessoas passaram a se aproveitar daquele conhecimento para nos conduzir, para nos manipular. Então, tudo que nós falamos acaba, de alguma forma, criando um impacto sobre a nossa vida. Nós interferimos muito sobre os outros, mas o que nós falamos também interfere fundamentalmente sobre nós. E temos mais. O efeito das palavras sobre nós mesmos é o que nós estamos falando agora. Em nossas afirmações, reforçamos as nossas disposições interiores. Por isso que a gente não pode ficar falando assim, eu sou imperfeito mesmo, eu sou espírito endividado, eu sou espírito atrasado. Porque a gente reafirma isso em nós e cria uma situação meio acomodatícia de que eu sou assim mesmo. Eu não tenho o que fazer porque eu não vou mudar. Tem pessoas que confundem humildade com afirmação de inferioridade. E a gente esquece de afirmar uma outra coisa que é muito mais positiva. Eu sou um espírito em evolução. Eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso melhorar, eu posso acertar. A gente esquece isso. Melhor do que dizer eu sou muito imperfeito, é dizer eu sou perfectível, porque essa é a nossa condição. Eu sou um espírito muito endividado passado, mas eu renasci para acertar. Nós precisamos mudar essa ideia de que nós somos muito inferiores, de que nós somos muito infelizes, de que nós somos muito sofredores. Por quê? Todo mundo é muito sofredor no mundo, então falar isso não é mais novidade. Vamos afirmar o que nós também somos, espíritos em condições de vencer as provas, espíritos em condições de tirar dessa vida o máximo de oportunidade. Percebe como a gente pode mudar a nossa vida a partir de afirmações positivas? É lógico que não adianta você só falar isso da boca para fora, né? Nós vamos ver que para que as palavras tenham um poder efetivo, tem que ter um componente a mais por trás dela. Mas se a gente já começar a mudar esse discurso, nós podemos até criar nas pessoas uma outra imagem sobre nós. Porque quando a gente lamenta muito de nós mesmos para os outros, a gente está colocando para as outras pessoas o quê? Que nós somos muito infelizes, o coitadinho, aquele que merece pena, piedade. Agora, quando nós nos posicionamos de uma outra forma, as pessoas passam a nos ver da forma correspondente. Entendem isso? Então, isso é algo importante para a nossa reflexão da noite. Nós podemos estar determinando como é a nossa vida a partir do que nós falamos sobre nós mesmos. A partir do que nós dizemos da nossa vida para as outras pessoas. Por isso que André Luiz disse aquilo. Nós temos que ter domínio sobre as palavras enquanto elas estão em nós. Porque depois, falou, nós estamos subordinados a elas. E tem mais coisa para refletir. As nossas palavras, elas produzem criações mentais. Aquilo que a gente fica falando e afirmando como expressão do nosso pensamento interfere na dimensão espiritual da vida. E isso desencadeia forças que ainda são difíceis de descrever aqui para a nossa realidade terrena. Mas essas forças são reais. Não é que assim eu vou falar, ouro, vai vir ouro na minha vida. Não é isso. Mas é de tanto repetir uma ideia verbalmente, aquilo tende a atrair para a nossa vida. Tende a mudar algo em torno de nós. E muitas vezes essas criações mentais, elas nos assombram. Porque nós temos contato com elas quando nós dormimos. São elas, muitas vezes, aquele estado de angústia perturbador que nos visita e a gente acha que é uma influência de um espírito inferior. Nem sempre o mal-estar que a gente sente, aquela depressão, aquele dia que a gente acorda e acha que está tudo infeliz, nem sempre é uma indisposição orgânica que pode ser causa, nem sempre é um espírito que veio nos aproximar, se aproximar de nós e influenciar ideias tristes. Muitas vezes são as nossas criações mentais que nos rondam, que nos assediam, porque é algo que vive e gravita em torno de nós. Então, as nossas criações mentais, elas são estimuladas pelas nossas palavras. Vamos ver o que o André Luiz disse no livro Obreiros de Vida Eterna. Olha, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Sabe quando você se reúne com alguém, porque você está com uma mágoa de alguém e você gostaria de atingir aquela pessoa e vai falar mal daquela pessoa? Isso aqui se aplica perfeitamente aqui. As nossas palavras aí falando daquela pessoa vai desencadear algo que atinge o outro se ele estiver vulnerável. Assim também as coisas boas que a gente fala, porque a gente não fala só coisa ruim, graças a Deus, né? A gente também é capaz de falar do bem, não é? Sabe quando a gente se reúne com alguém e fala, vamos fazer algo para tentar ajudar fulano, ele está precisando? Quando você começa a conversar sobre aquilo, a gente também está direcionando essas forças aqui que ele fala, ó, de estranho e vigoroso poder, para ajudar aquela pessoa. E vocês já perceberam que às vezes quando a gente começa a falar de uma coisa, as soluções começam a vir? É essa força que atrai e nos encaminha para a solução. Por isso que a gente tem que falar tanto do bem, falar tanto de amor, de bondade, a gente tem que repetir coisas bonitas o tempo todo, a gente tem que calar em nós as palavras infelizes, porque falando do bem, essa força vigorosa aqui, ela nos leva para o bem. O dia que a gente não conseguir falar o bem, se a gente já não conseguir falar do mal, já é um ganho extraordinário. Porque a gente não mobiliza essa força que ele fala aqui para que as coisas ruins aconteçam. Então, calar em nós os comentários infelizes, depreciativos, falar mal das pessoas, das instituições, falar mal dos grupos, das associações, do país, dos governantes, quando a gente vai apreciar os atos deles, não condená-los como seres humanos. Analisar o ato em si é uma coisa, apontar um erro, mas não vibrar raiva dessas pessoas, ou melhor, raiva por essas pessoas. Não emanar em nós aquele sentimento de, se estivesse perto, dava umas bofetadas. Porque você não dá a bofetada física, mas está dando uma bofetada fluídica no outro. Está se ligando ao outro. A gente deve ter uma compaixão profunda pelas pessoas que criam um distúrbio na sociedade. Por quê? O preço que eles vão pagar é altíssimo. É altíssimo. Nós nem precisamos querer ver a justiça implacável dos homens sobre eles. Porque a divina, ela já está toda estruturada em torno da vida deles. Então, nós não precisamos vibrar contra eles. Isso não é uma defesa a nenhum governante, de nenhum partido, nenhum deles. Mas é a questão do ser humano que nós temos que ter um cuidado muito grande. Às vezes aparece aquela pessoa na TV e ela é tão inapropriada, apresentadora de TV, fala cada barbarismo, cada coisa, e a gente fica lá pensando naquela pessoa. Como essa fulana está ali? Ela não sabe nem falar direito. Nós estamos mobilizando essas forças quando nós criticamos severamente o outro. Às vezes é uma concessão divina para ela estar ali, para ela aprender algo e ter uma guinada na sua vida. Então nós precisamos educar a nossa vibração. O que acontece comigo, por exemplo, o Boris Casoy. Se associa muito, achava que era o que para, é uma vergonha, né? Mas depois do episódio dos garis, que vazou lá, que ele... Quando se pode os garis do alto das suas vassouras lá, desejar o que eles andou, eu não consigo mais assistir um jornal desse homem. Você vê, as palavras, né, irrefletidas dele, né, depuseram contra ele. Ele perdeu o controle sobre a própria reputação. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de falar. Muito, muito, porque as palavras nos condenam. E nos denigrem também, né? É, infelizmente, isso. Mas então, essa força aqui nós estamos mobilizando agora, por exemplo. Estamos tentando falar de um poder do bem, tentando direcionar para o bem o uso da palavra. E nós vamos continuar mobilizando essa força o tempo todo. As nossas conversações depois ali no café, depois na hora que for para casa, a hora que vai dormir, amanhã cedo. Nós temos que ter consciência disso. Tudo que nós falamos está desencadeando e produzindo efeitos no mundo. Eu falo isso, gente, como um aprendiz muito necessitado disso, tá? porque eu sei já na pele o quanto é difícil a gente não aprender a se comunicar bem, porque às vezes a gente cria situações tristes, infelizes, que depois exigem da gente muita dedicação. Então eu falo como irmão, como necessitado desses conselhos também. Para que todos nós nos apropriemos dessa ideia, o que nós falamos está interferindo no mundo ao nosso redor. De uma forma direta, de pessoa a pessoa, e de uma forma fluídica no mundo todo. E tem mais coisa para a gente refletir. Vamos refletir sobre como educar a palavra, então, já que ela tem todo esse poder de influência no mundo, o que fazer para educar a nossa palavra? Temos essa síntese tirada lá da tradição budista. É muito interessante que muitos princípios que eles têm são muito condizentes com o do Espiritismo. Por quê? A inspiração que Gautama teve para traçar aqueles princípios tão nobres vieram da espiritualidade superior. Então é óbvio que nós vamos ver que é algo que nós podemos nos apropriar. E nós temos essas ideias. Tudo que a gente vai falar, a gente tem que refletir antes. Se é falado no momento apropriado. Praticamente quase tudo pode ser dito em algum momento da nossa existência. Mas tem um momento para falar. Jesus teve um momento que ele precisou falar raça adúltera. Ele precisou usar uma palavra severa. Mas ele tinha consciência do momento que ele podia aplicar aquela palavra. Então tudo que nós vamos falar é pensar isso. É o melhor momento para falar aquilo? Nós temos que refletir sobre isso. Outra coisa, se contém a verdade, não a nossa verdade. Pega um copo d'água para o pai, Lô. Não é a nossa verdade. Porque a verdade ela é um conceito bem relativo, né? Quem já estudou o que é a verdade pela filosofia sabe que para a nossa condição aqui ela é inalcançável. Obrigado, filho. Ela é inalcançável. Mas vamos falar aqui de uma verdade mais assim geral, a verdade do dia a dia. Quando a gente vai falar de alguma coisa, é realmente como aconteceu? É realmente como as coisas são? Porque muitas vezes a gente dá uma mudadinha na forma de apresentar uma situação para convencer o outro, às vezes para enganar, às vezes a gente omite fatos, a gente acrescenta coisas que não aconteceram. Então isso é algo que nós temos que pensar. Se vamos falar, tem que ter a verdade. Não a nossa verdade, a nossa conveniência, mas algo que seja o correto. Ah, mas tem coisas que a gente não deve dizer. Entra nesse caso aqui, ó, é o momento apropriado. Mesmo a verdade, tem momentos que ela não pode ser dita plenamente. Porque tem pessoas que muitas vezes não têm capacidade de assimilar aquilo. Então, é algo que precisa ser pensado antes de se dizer. Se é falado com afeição, isso é fundamental também quando nós vamos nos comunicar, porque com afeição, nós podemos até recriminar a conduta de alguém. Mas a pessoa percebe o carinho, o afeto que a gente tem por ela, e isso vai amenizar aquelas palavras. Agora, fala com agressão, fala com violência, fala de forma contundente, de forma que humilha, que denigre o outro. Aquilo tem um peso muito grande. Então, o que nós vamos falar? Falar com afeição. Até Jesus, quando ele chamou os fariseus de raça adúltera, foi num extremo de afeição por aqueles seres tão perdidos como eles estavam na época. Outra coisa, se é falado para trazer benefício. A maior parte das coisas que as pessoas falam não acrescenta nada para ninguém, nem para a pessoa nem para o outro. Algo importante também, se é falado com a mente plena, com amor e bondade. A gente às vezes está tão cansado, tão saturado de tantos problemas, e a gente até tem boa intenção, é um momento apropriado, o que a gente está falando é verdade, a gente tem afeto por aquela pessoa, vai trazer benefício, mas a gente não está com bondade no coração porque ainda está perturbado com alguma coisa. E permite que esse estado inferior nosso acabe transformando uma situação que era para ser esclarecedora numa situação que vai ser muito mais infelicitadora. Então nós temos que estar sempre procurando isso. Quando falar, falar com amor e bondade com as outras pessoas. E essas são formas de educar a palavra. E Emmanuel dá uma recomendação também para a gente, de como educar a nossa palavra, como dar a ela mais poder ainda. Olha só, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Quando a gente também quer falar sempre agradando muito as pessoas, a gente perde a confiança. Então a gente tem que falar com autenticidade, como nós somos mesmo. Essa conversação que nós temos, mas revestida daquelas formas lá, com amor, com bondade, com interesse pela verdade, com sinceridade, com brandura. Porque também a gente querer falar muito mansinho, muitas vezes isso cria um efeito negativo nas outras pessoas, gera desconfiança. Então nós temos que nos comunicar como estamos fazendo até hoje, da parte melhor que nós fazemos na comunicação. Porque nós também não somos só erro. Nós somos espíritos que também acertamos na vida. Porque muitas vezes nós falamos coisas que ajudaram pessoas. O que nós temos que conservar na vida é isso. É esse lado bom que a gente já foi capaz de produzir até agora. E começar a controlar, brecar, deixar de lado as nossas expressões infelizes. Aquela mania que a gente tem de reclamar muito, de amaldiçoar, de xingar. Começar a cortar essas palavras. E como a gente faz isso, Antenor? É refletindo no poder que essas palavras têm de movimentar coisas no mundo espiritual. Opa, ia xingar aquele indivíduo daquele nome. Não, eu sei que isso não é bom. Eu sei que isso traz algo negativo da vida. Eu sei que isso vai atrapalhar alguma coisa. Então, eu vou parar. Tudo que a gente quer mudar em nós começa da reflexão. Temos o conhecimento, refletimos. Para vir o passo seguinte é desejar. E nós podemos pedir a Deus isso em nossas orações. Foi isso que Jesus quis dizer, que Deus sempre nos dá quando a gente pede. Tem gente que pensa que é carro, casa, ele até pode dar. Mas o que Jesus queria mesmo dizer é isso. O que você pedir para Deus, que é do bem, que é para você se tornar um filho digno de Deus, Ele vai te dar. Então pede a Deus sabedoria para usar as palavras. Tenha certeza. Na hora que você pensar em pronunciar a palavra infeliz, vem a lembrança, aquilo que o André Luiz ali falou. As nossas palavras, a nossa conversação, cria forças de estranho e vigoroso poder que nos endereça para aquele fim que nós estamos falando. Vai vir a lembrança isso. Então peçamos a Deus em nossas orações isso. E vamos observar em nossa vida que aquilo que nós vamos pedindo para o nosso crescimento espiritual, a gente vai se tornando capaz de dominar. Mas não tenho ilusão que essa é uma mudança assim que a gente faça instantaneamente na vida, viu? Isso é algo que é do dia a dia, é do exercício, é do querer contínuo, é da força de vontade que a gente educa a palavra. É do nosso interesse de todos os dias refinar a nossa comunicação com o próximo. Porque aquilo que a gente deixa de ter como prioridade na vida, não é mais prioridade, a gente não se concentra naquilo. Aquilo que a gente deixa em segundo plano perde importância e perde a nossa força de realização. Então, se a gente quer melhorar a nossa capacidade de falar para atrair o bem, nós temos que concentrar nossa atenção nisso com frequência. Estar sempre meditando naquilo que nós falamos. Santo Agostinho tem aquela recomendação da gente pensar no dia, de tudo que fizemos, de tudo que falamos. A gente precisa reservar momentos, talvez não vai dar para fazer todo dia, porque está todo mundo correndo muito, muito cansado, mas a gente parar, pelo menos semanalmente, e refletir. Qual o poder das palavras, das minhas palavras na minha vida e na vida das outras pessoas? Quanto eu estou favorecendo ou perturbando? Pois não. Eu ia te perguntar, o senhor é professor. Isso. Mexe com gente, com várias energias diferentes. Nem imagina. É difícil, não é fácil não. E é um aprendizado gigantesco. Porque tem dia que eu entro assim na sala de aula, em prece. Eu estou dando aula falando de biologia e o pensamento está fracionado. Eu estou fazendo prece. Mas tem dia que a gente não consegue também. Porque a gente vai pensar... Obrigado, mestre. A gente vai pensar também um monte de outras coisas da vida, coisas que nos perturbam, coisas que nos atemorizam, coisas que nos tiram a paz. Porque é a nossa condição humana, é a nossa imperfeição. Mas o importante não é nem tanto a gente, assim, nesse estágio de evolução que a gente está conseguindo acertar 100% do tempo. Hoje, na nossa condição espiritual, espíritos em evolução, o importante é a gente estar diariamente tentando, procurando. Caiu, errou, falou algo indevido num dia, pensar, não, no outro dia eu posso falar algo diferente. E às vezes a gente não precisa nem se desculpar por aquilo que a gente foi indelicado num dia. Porque só a gentileza que a gente passa a se sentir obrigado a usar no dia seguinte, já é o nosso pedido de desculpas. Mas se a gente conseguir ter a humildade de chegar para o outro e falar, olha, me desculpe a forma como eu tratei você, eu estava errado, eu fui grosseiro, eu fui mal educado, isso é uma vitória que nós temos muito grande sobre nós mesmos. A gente vai estar tentando vencer o orgulho aí. Né? Então, é algo que a gente tem que exercitar. Falar muitas besteiras, todos nós vamos falar ainda muitas até o término da nossa existência. Ou eu vou falar só por mim mesmo, né? Eu vou falar ainda muitas e vou me arrepender de muitas. Mas eu vou continuar tentando todos os dias falar de uma forma melhor, de uma forma mais cuidadosa, vigiando mais o pensamento. Porque a nossa condição é essa. É do ser que tem que continuar tentando. De tanto tentar, um dia a gente pega jeito e passa a ser aquilo. O problema é quando a gente desiste. Quando a gente afirma, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Porque eu já tentei e não consigo. Quando nós pomos essa sentença, nós estamos bloqueando a vida. Acabou. Porque quem decide tudo na nossa vida somos nós mesmos. Quando eu afirmo, eu não quero, eu não posso, não pode mais mesmo, acabou. Agora, quando eu afirmo, eu posso, eu quero, eu vou conseguir, eu vou descobrir uma forma de mudar, é a disposição que a gente cria em nós. E de se ouvir falando isso, a gente já se estipula a modificar. Hã? Vamos ver o que mais eu sinalizei para a gente nessa noite. E vamos finalizar com Jesus, quando ele disse isso, olha... O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Estavam lá os fariseus todos preocupados com aquelas recomendações de lavar as mãos, de comer alimentos impuros. Porque Moisés, quando ditou essas normas para os judeus, ele tinha uma razão na época de fazer isso, que era para tentar melhorar a condição de higiene do povo. Ele tinha que falar que era uma lei divina aquilo, lavar as mãos para comer o alimento. Ele tinha que usar esse argumento com as pessoas para mostrar, olha, se não lavar as mãos você está tornando o alimento impuro. Impuro do quê? Impuro perante Deus. Mas não era isso que ele queria que as pessoas aprendessem, né? Queria que as pessoas aprendessem a ter higiene. Só que as pessoas se prenderam demais nisso. Jesus, ele veio e falou, olha, a pureza do coração, da alma, não é do alimento que está entrando na boca, e sim daquilo que está saindo da boca, que são as palavras. Porque as palavras, elas externam o nosso pensamento. Elas como que materializam o pensamento, elas direcionam o pensamento. Por isso que é importante, muitas vezes, até para a gente entender problemas nossos, conflitos nossos, a gente verbalizá-los. Por isso que numa terapia é tão importante que o paciente fale para o terapeuta dos seus problemas. Porque muitas vezes a própria pessoa entende aquilo que ela está passando, encontra a situação, só em falar. Porque a gente dá sentido às coisas quando nós passamos para a linguagem. Tiramos do pensamento e passamos para a linguagem. Outras pessoas precisam até escrever para organizar suas ideias e se entenderem. Então veja, a nossa forma de falar, de se comunicar, ela vai direcionar o nosso pensamento. Então é isso que nós precisamos pensar. O que é capaz de comprometer bem a nossa vida aqui, como espíritos em evolução, é o que nós estamos falando uns para os outros. É o que nós estamos manifestando do que sentimos e pensamos. Então, que essa recomendação de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, os versículos de 1 a 20, sejam para nós uma inspiração disso. De que nós podemos estar contaminando a nossa vida com aquilo que nós estamos falando. Nós podemos estar, por exemplo, destruindo a nossa família com aquilo que nós falamos. Muitos pais criam filhos inseguros, criam filhos fracos, filhos temerosos, de tanto afirmar que só tem defeito esses filhos. Ah, você não sabe fazer nada, você não presta, você é incompetente, você puxou não sei quem da família, você só sabe fazer isso. Veja, se aqueles que têm que orientar e guiar só estão afirmando que você é incapaz e incompetente, que ideia você vai ter diferente? Tem que ser um espírito muito forte para vencer isso. Agora, pais que demonstram na sua comunicação com os filhos amor, afeto, ternura, mesmo quando dão bronca, quando falam, ó, você fez isso errado, mas você é capaz de fazer melhor, você pode, filho. Isso cria um estímulo positivo que ele muda a sua vida. No relacionamento entre o casal, se só há palavras de acusação, de recriminação, de censura, ou até quando não há palavra, porque a ausência de comunicação, ela pode ser muito nociva também. Então, pode estar criando o afastamento entre os dois. E a gente precisa educar nossa palavra até para servir de exemplo para os nossos filhos, os nossos familiares. Porque às vezes a gente tem uma postura de estar sempre criticando o que está lá fora. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é assim, não sei o que, não sei o que lá. E a gente cria esse hábito de estar sempre falando, falando, falando, falando. Quando a gente vê dentro de casa, as pessoas adquiriram o hábito também de só falar, falar, falar. Mas não é mais só das pessoas lá de fora, são das pessoas de dentro de casa também. Então nós estamos contaminando a nossa vida por aquilo que nós estamos falando. Nosso ambiente profissional é assim também. Quando a gente se reúne com os colegas para falar mal do chefe, é assim também. Porque nós podemos criar ali uma imagem muito negativa daquele companheiro ali. Que nós podemos até ter as nossas diferenças com eles, podemos achar que ele não está muito certo. Mas veja, vai ajudar alguma coisa a gente ficar falando de uma pessoa? Se ela tem tantos problemas assim para um grupo, para uma equipe, vai ajudar a ficar criando aquele estímulo negativo em torno daquela pessoa? E essa força de estranho e vigoroso poder que o André Luiz fala, será que isso não vai atingir essa pessoa, torná-la mais, às vezes, agressiva, mais contra o grupo? Então, temos que falar das pessoas em bases de amor, em bases de caridade, de afeição, como nos recomendam. Então, nós estamos moldando a nossa vida diariamente. Tem muita coisa errada no mundo, tem muito problema, tem muita dificuldade, mas também tem muita coisa boa. Então vamos enaltecer aquilo que é bom. Vamos louvar aquilo que tem de bonito no mundo, nas pessoas. E a maioria de nós, se não quase todos, podemos ter muitos exemplos de coisas boas e de pessoas boas presentes em nossas vidas. Então vamos concentrar essa energia da capacidade de falar e produzir efeitos para melhorar isso no mundo, para suavizar a dor daqueles que estão mais aflitos, para levar consolações, estímulos positivos. Dessa forma, a gente vai usar essa força que o André Luiz falou de modo a melhorar a nossa vida e a vida do próximo. E a gente vai ver como a gente ganha com tudo isso. Essa é a nossa mensagem para essa noite, então. Muito obrigado a todos, que Jesus os ilumine, os inspire. É. Aqui, ó, no site antenormorais.com.br vai ter o áudio dessa palestra e de outras mais lá. Se alguém quiser ouvir, recomendar para alguém. Mas não vai fazer aquilo, obrigado. Não vai fazer aquilo. Ó, vê se aprende a falar direito, ouve lá a palestra. E daí a pessoa vai ficar com raiva de mim e de vocês. Tá certo? Às vezes a gente faz a palestra, a gente vê só um cutucando o outro, assim, né? Dando dica, né? Mas é isso, gente. A gente deve sempre tomar muito cuidado com o que a gente fala e faz, porque a gente está interferindo na vida das pessoas de forma intensiva, o tempo todo. Bom, muito obrigado, gente.